Você está na remota para o acionamento e por chiclete, já chamo direto a torre em 118-612-6251. Ok, chama a torre para pushback acionamento. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado igualmente. Salvador, Mike Yankee Hotel. Prossiga. Então, no ponto de espera aqui da Golf, pronto para giro dos motores por 10 minutos. Afirmativo, está livre, reporte para o retorno, ok? Reporte para retornar ao pátio, o Mike Yankee Hotel. E reportaremos para o retorno. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu Sierra, Papá direto, passou 270 para 160. Papá Romeu Sierra, Papá Juliette, aciona identificação, desça para 4 mil pés, chegada Bonfi, ajuste no 014. 4 mil na Bonfi, no 014, Sierra, Papá direto, graças. Serra, Papa Juliette, tenta para 2000 pés. Ajuste no 0 no 4, autorizado a final, pistão no 0. 2000, autorizado a final, dono 0, Serra, Papa Juliette. Salvador é o da Mike Yankee Hotel. Mike Yankee Hotel, prossiga. É, solicitamos o retorno para o pátio 1, na posição 8, gate número 8. Pátio 1, portão 8. 7, inicie seu reboque. Pode iniciar o reboque na minha escuta. Mike Yankee Hotel. Iniciando na escuta, obrigado. Na posição número 10 para 4, seguinte da informação, eco. O 6749, informação eco para Guarulhos. O senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia web, 6749. Guarulhos 340, rota Perzulu 21 até Trivia, após direto Poços de Caldas. Decola no 0 com curva à direita, saída Árvore. Após posição Elefa, onde intercepta a Perzulu 21, a frequência do controle de Salvador em 119.35, seu código transponder 5076, Webjet 6749. Fernando Guarulhos, nível 340 pela Perzulu 21, atentive após Poços, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, até a posição Elefa, a Perzulu 21. 5076 é o transponder 1935 controle. FPS 6749. Parando para o puxa acionamento 6749. Marrocos pronto, puxa acionamento 6749. Salvador, muito bom dia, o Chané 5165. Está na remota, desliga o acionamento. 6251, não é? 6251. 6251 na remota, autorizado por estacionamento, reporte táxi 6251. Reporte táxi 6251. Final, Serra Papai Juliette. Serra Papai Juliette, chame torre no 86. 4286, obrigado, até já. Salvador, bom dia, Papai Noel, Serra Papai Juliette, estabilizado, final da 10. Bom dia, avistado, cheque trem de pouso, 120 com 612 nós. Baixado, travado, Serra Papai Juliette. Livre pouso, pista no 0, Serra Papai Juliette. Pouso, 1-0, Papai Juliette. Poderia me confirmar qual é o seu hangar de destino após o pouso? É, a parte da geral, senhor, só para abastecimento, por gentileza. Se puder coordenar lá com o pessoal, querosene. Qual o fornecedor? É BR, por gentileza. Ok, vou informar em Fraero lá, ok? No parte 3, então. Muito obrigado, senhor. Yankee Hotel, não escuta? Não escuta, senhor. Sim, mantenha a posição agora. Aguarde, a aeronave está pousando na final da 10, vai sair em direção aí ao Pat 3, ok? Mantenha a posição nesse local. Positivo. De Oxané, 6251, está com 3 horas e 56, já temos Galeão com 92 agora. Livre táxi para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem, Oxané 6251. Índia Alfa, vamos dar pronto, 6251. Salvador, bom dia, 5797, informação ECO. 5797, informação ECO, 1 minutinho para a cópia, 5797. Papai Juliette, solo 50, libere a sua direita, siga direto, cruzar, vai cruzar, ataque sua e alfa, ingressar no pátio 3 via interseção Quilo, Sierra Papai Juliette. Fique atento ao sinalizador naquele pátio para estacionamento. Positivo, aí vai aqui a direita agora, via alfa, direto lá pro, direto na Quilo, pátio 3, fica no sinalizador, Sierra Papai Juliette. Correto. Mike Anquetel, observando aí o feno, pode seguir seu reboque em direção, ingressando via pátio 3, Mike Anquetel. Positivo, ela deve estar no nosso visual e vamos prosseguir no reboque, atento ao pátio 3. Gotcha. Salvador, 62 segundos, a próxima ponte Beira da Cruz. Cruzada a linha de decolar, 130 com 62 e nós, 6251. A linha decola, 6251. Webjet 5711, confirmado, 5717 está pronto para copiar? Afirmo. Para o Galeão, nível 340 autorizado, a rota Perzulu no zero, até SMAP e após direto Lúvito, quando então voa direto Barbacena. Decolador no zero, com curva à direita, saída da El Leda, depois voa direto à posição bridge. Frequência do controle 11935. O seu código transponder 5101 5717. Você poderia, por gentileza, confirmar a posição após SMAP, seria Lúbito? Lúbito, Lima e Uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúbito. Prezado Galeão, nível 340 instrumento, decola da 10 de Salvador, com curva à direita, saída da El, transição Leda, após voa direto bridge. A Perzulu 1-0 até SMAP, após Lúbito e após Barbacena. 1935 controle 5101 no código web 5717, tá? 3. O 3, informe pronto para puxar o estacionamento 5717. 5717, gente. Hermia 251, decolou 54, chame controle na frequência 11935, bom dia. 1935, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Salvador, muito bom dia, chame 6251, decolou, sua escuta. Chame 251, contato radar, sobre para nível de voo 360, vigilância, saída da El. 360, poderia voar, Poderia voar da El da presente? Foi da El. Já da El, Sou Web 6749 para pushback, saneamento da posição.